este homem de aço tem um coração que chora, sofre, passa luta igualzinho ao seu. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas de alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara é de vencedor, de festas e alegrias, mas dentro lá do seu oculto, na verdade é o luto que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão. Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer. Por trás de toda a sua história tem um grande amor que te põe no deserto pra aperfeiçoar você. Por trás desse sorriso há um grito aprisionado em sua garganta. Por trás desse sorriso há uma dor profunda que não quer passar. Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender. Há feridas que fizeram pra você morrer, mas não morre enquanto a hora não chegar. Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor. Por trás desse teu Pedro tem um grande pregador. Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre e tem tanto amor. Sua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus. Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu. Enquanto isso vai malhando o trigo no lagar, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Sua força vem de Deus, então confia em Deus. Alguém pode até dizer que tu não pode, não consegue. É verdade, tá certinho, quem faz tudo é Deus. Ele te diz dessa beleza, não tereis que perejar. Dê a volta sete vezes, depois é só me adorar. Não há um que te atrapalha, eu derrubo as muralhas pra você passar. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Sua força vem de Deus, então confia em Deus.